da saída de Vera 998, eu estou sendo extraído aproximado na retomada de Vargas. Afirmativo, mantenham. Perfil da saída federal 997. 360, aí na boa 1, sinal de sinal elétrico, primeira curva esquerda, transponder 5040. 1755, we are final electric day runway 10, 2000 feet, 28015, we are going to start the trial of flight. 5, confirm Charlie. Good morning, go 1755 on final approach, runway 12. 1755, good morning, place to land runway 10.07030. Let's land runway 12, go 1755. Próximo até no ponte de Paranagolfo. Zulu is followed. Como, eu comecei na 75, 8, 9, 5.

Hotel no voo 712, 118 do final 95. Alguns transições de imediato cruzamento do eixo de aproximação do 1-0? Sim. Autorizado, autorizado, tá, meu gosto, corte ligeiramente. 1-7-5-5 on final approach. Controle, voz 233. Afirma no 233, telefonador CQ1, agora no 120, destino 8. 208, 233. Salvador com 1233, árvore elefa. 1233, contato com a base de colagem, que devia ser da árvore 1, saindo de voo 360. Este para o 5360, na árvore 1, voo 233. Charedo 2223, sendo sendo Recife, 128 do final 8, alterna 126 do final 0. Bom dia, se eu quiser ser a noite, para cá. 3 anos 7 anos, utilizando a linha de colada, sistema 0, vento 1, 0, 0, 0, 4, 9. Autorizando a Alfa Juliette Romeu, reporte nosso. Thank you. Alvorada, Polar 201, quando pronto, autorizado cruzamento do campo, aguarde para 23, comunicações. Alfa Juliano Romeu, presente no 20, destino 8, mantendo no meu pé. Quando possível, tirar de fogo. Tênis, voo 075. Eu estou com a paz. 2118, sinal 95. Oscar Serra Montanha, autorizado com uma pistão 0, o vento 100 graus, 5 nós. Oscar Serra Montanha, copiou a torre? Copiou a torre, autorizado, pista 10. Posso ir na Romeu?